Senhor, eu quero estar junto ao teu coração, fazer tua vontade e moldado ser por ti. E em sinceridade declarar-te o meu amor. Te busco ansiosamente, meu amado é Senhor. A ti eu clamo, ó, aceita minha adoração. Pois eu te amo, minha herança e minha salvação. E quando a provação dura, então vier, contigo eu sei, sou mais que vencedor. Todos Deus.